E sobre os ratatá? O que, que diz a sua poca agenda? Vamos ver, Cis. Ratatá são muito comuns. Têm dentes afiados e mordem tudo quando em ataque. São pequenos e muito rápidos. Surpreendentemente, ratatá vive em paz com PJ. Ratatá.